buscar a flor do bem. Fui buscar a flor do bem. Fui buscar a flor do bem. Fui buscar a flor do bem.